forte, rimas fortes, veredito do gueto. Nosso som não é só diversão, vai muito além. Tem Gaspis em Escalote, Júlio César também tem revolução. Começa de dentro pra fora, estamos fazendo a nossa parte, faça a sua agora. A favor da fé, contra a religião, que causa comodismo e pratica extorsão. Contra a desigualdade, contra a injustiça, contra o preconceito e a violência da polícia, contra o descaso com a nossa saúde, contra um bando de políticos que é o nosso povo ilude, contra a burguesia e a sua manipulação via jornal e revista, rádio e televisão. Contra essa legislação que é toda feita contra nós, que garante os poderosos e sufoca a nossa voz. Para toda essa corja de opressor capitalista, se você é um desses merdas, seu nome já tá na lista. A lista que vai acabar de vez com esse mal, vamos bater o martelo e dar a sentença final. Segura malandragem na rima do hip hop. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou Calote. Eu falo aquilo que eu penso, falo todo e um pouco mais. Passo do palco a minha trincheira onde defendo os meus ideais. O microfone é minha arma e já está na mão. A consciência e a atitude é minha munição, preparado pra disparar em qualquer direção. E através do meu protesto eu faço uma revolução. Da zona oeste à zona norte, eu vou fazendo meu contexto. Um guerrilheiro do subúrbio, do veredito do gueto, 26 anos, flamenguistamente revolucionário e tatuado no braço, o líder Che Guevara. Morador da zona norte, onde a violência nua e crua, eu sou Calote, nascido e criado no bairro de Cascadura, que passei minha infância e entrei na adolescência e aprendi a jogar o jogo do sistema. Nessa vida eu já passei muito perrengue, meu irmão. Tomei tiros e porrada e passei de camburão. Eu não sou bandido não, não me julgue mal, mas quem mora no subúrbio tem a vida criminal. Cascadura é a área, então se liga, bandido, situada na zona norte, zona de perigo. Aqui nego trafica, é puro veneno. O cerol passa fino e quem tiver devendo. Tem vagabunda, tem bicheiro, tem bandido e ladrão. Conhecimento 100%, Calote, sangue bom. Diretamente do subúrbio do Rio de Janeiro. Muito prazer, somos veredito do gueto. Gás, poeta ativista da cultura hip hop antirracista, antisselvagem capitalista. Negro 26 de idade, contrariando a estatística. Já tentaram me matar, mas uma faca não foi o bastante. Hoje eu tô muito mais vivo, só que com muito mais ódio que antes. Mas não é só de ódio que vive o meu coração, ele sobrevive a qualquer tipo de emoção. Nessa minha vida já tive meus dias de bacana. Na maioria enfrento os meus problemas com grana. Faço higiene mental pra cuca não ficar insana. Meu nome é Gaspa, sou Flamengo, tenho uma nega chamada Luciana. Já fiquei em alta 5 estrelas, já dormi em banco de praça, já morei na Baixada Fluminense, já morei na Barra. Posso estar em qualquer lugar da superfície terrestre, mas pra sempre Gaspa A, eternamente Zona Oeste. E aí, Júlio César, 23 anos na situação, me apresentando pra vocês, satisfação. Um companheiro a mais pra revolucionar o sistema opressor que quer nos exterminar. Então se liga, mano, eu tô em casa, o rap é minha vida, muito agitada. Calote sabe disso e o Gaspa também. Revolucionários não dizem amém. Eu não sou sinistro, eu não sou bandido, não sou traficante. Gosto de dar a ideia correta, me rotular não é importante. Não fico fazendo tip nem forçando barra. Revolução é mais importante do que qualquer parada. Tenho Lamarca como referência, tenho Zumbi como símbolo de resistência, Martin Luther King e o grande Malcolm X. Então se liga no meu nome e vê se não se esquece. Eu quero ser somente um exemplo para a molecada, aquele rapper sangue bom, de mente e língua afiada. Atestado de bandido eu não vou dar pra você, pose de criminoso, cara de mal não vou fazer. Veredito do gueto desse não, meu orgulho. Então se liga na parada porque o meu nome é Júlio.